Eles não tinham nenhum dever de me apoiar fora de Medina. Até que ele pediu a opinião de todos e o grande líder deles, Saad ibn Mu'ad, ele levantou e disse ao mensageiro: o senhor está pedindo a nossa opinião e eu sinto que o senhor quer a opinião nossa dos apoiadores. Se você quiser, mensageiro, entrar por esse mar, entraremos junto contigo. Somos fortes na guerra e queremos mostrar para Allah uma parte da nossa fé. Ande, mensageiro, nos lidere e nós estaremos junto contigo. O mensageiro então disse: caminhem e trago a boa notícia para vocês. Allah me prometeu uma das duas coisas: ou a caravana ou vitória na guerra. Uma das duas coisas vão acontecer. Alguns sahabas haviam pego dois coraixitas, achavam que eles estavam de alguma forma investigando. Falaram para eles: vocês são coraixitas? Falaram que sim. Queriam que eles dissessem que faziam parte do exército de Abu Sufyan, inclusive bateram neles para eles passarem para eles algumas informações de guerra. O mensageiro então chegou e falou: se vocês baterem neles ou não baterem, eles são coraixitas, não pertencem ao Abu Sufyan. O mensageiro perguntou para eles: onde está o grupo? Eles disseram: atrás dessa montanha. O mensageiro disse: quantos são? Falaram: nós não sabemos quantos são. O mensageiro, com a sua inteligência, perguntou: quantos camelos eles matam por dia para comer? Eles disseram: matam de 9 a 10 por dia. O mensageiro então pensou e disse: são 900 a 1000. Calculou o exército inimigo de 900 a 1000. Se recolheu o mensageiro, salallahu alaihi wasallam, depois dessas informações e passou a noite inteira em orações e súplicas. O exército dos muçulmanos eram 300 e tanto, como dissemos, de 2 cavalos, e o exército dos soberbos, dos coraixitas que atacariam o mensageiro, era de 900 a 1000, armado até os dentes, no que tinha de mais força na época. O mensageiro, a noite inteira, rezando e fazendo súplica, e da misericórdia de Allah Azza wa Jal, um versículo no Alcorão Sagrado que diz: quando vos envolvi, Allah envolveu os sahabas que estavam preparando para a guerra com sono, sentiram sono e dormiram. Por quê? Para tranquilizá-los, para confortá-los e para que restabeleça a força deles. Imagine todo o exército preocupado à noite, não conseguindo dormir. É claro que eles não poderiam participar e vencer uma guerra dessa forma. Allah fez o sono então envolver a todos eles. Todos eles dormiram. Depois, no dia seguinte, veio a chuva para purificá-los e para fazer a terra ficar firme embaixo dos pés deles. O mensageiro fez a sua parte, mas a vitória vem de Allah Azza wa Jal. O mensageiro, entre as súplicas famosas que ele fez: oh Allah, essa é Quraysh, a tribo quraishita que está se aproximando com toda a sua soberba, jactância e arrogância. Oh Allah, eles desmentiram ao seu mensageiro e desmentiram a ti. Oh Allah, se esse grupo de muçulmanos for vencidos, você não será mais adorado na terra. Acabaria todo o Islã. Era um grupo somente, e se eles fossem vencidos, não existiria mais. Se aproximaram e iniciou-se a guerra. A guerra era enfrentamento individual primeiro. Escolheriam 3 de cada lado. Quando escolheram 3 de Medina, os coraixitas disseram: não, nós queremos 3 de Meca, dos nossos primos, para enfrentar a gente. Olha a arrogância deles. O mensageiro escolheu quem? Os 3 parentes dele: Ali ibn Abi Talib, Hamza e Ubaida. Os 3. E os 3 mataram os opositores dele. Ubaida ibn al-Harith ficou ferido. Iniciou-se a guerra depois disso. Os muçulmanos mataram 70 pessoas e aprisionaram 70 pessoas. Entre os mortos estava Abu Jahl. E o mensageiro então disse: péssimos familiares que vocês foram para mim, para os coraixitas. Mensageiro de Meca, os coraixitas são a família dele, os parentes dele. E depois da guerra, quando Allah deu a vitória para o Islã, Ele disse: péssima família vocês foram para mim, me desmentiram enquanto todos os outros acreditaram, me traíram quando os outros confiaram, me expulsaram enquanto os outros me receberam. O mensageiro continuou ali por 3 dias, dividiu o espólio da guerra, a riqueza que se ganha numa guerra, e os aprisionados. O mensageiro pediu a opinião de Abu Bakr al-Siddiq e Umar ibn al-Khattab para saber o que fariam com eles. Abu Bakr al-Siddiq disse: libertamos os prisioneiros em troca de um pagamento, o que acontece muito hoje. Umar ibn al-Khattab falou: não, vamos matar a todos eles. O mensageiro, pelo coração puro que ele tinha e a misericórdia que envolvia ele, disse: não, vamos libertar os mensageiros mediante pagamento de resgate. E Allah Azza wa Jal repreendeu o mensageiro num versículo do Alcorão, dizendo para ele: não era permitido a vocês ainda terem prisioneiros de guerra até conquistarem a força na terra. Quer dizer, a opinião do Umar era mais verdadeira: mate todos eles. O mensageiro voltou para Medina, vitorioso na guerra.